Você tá procurando amor, deixa a gratidão de lado. O que é que amor tem a ver com gratidão, menino? Que bobagem é essa? O amor é egoísta. Sim, sim, sim, tem que ser assim. O amor, ele só cuida. Sim, sim, sim, só cuida de si. Quer dizer que o amor não tem caráter? Sim, sim, sim, tem que ser assim. E sem caráter, de quem é que ele cuida? Sim, sim, sim, só cuida de si. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode. Meu primeiro amor tão cedo acabou, sua dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes anos. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei que eu tanto amei, não verei jamais. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode. Cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode. Se você tá procurando amor, deixa a gratidão de lado. O que é que o amor tem a ver com gratidão, menino? Que bobagem é essa? O amor é egoísta. Sim, sim, sim, tem que ser assim. O amor, ele só cuida. Sim, sim, sim, só cuida de si. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. Filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele. Filho da mãe, tá pensando o quê? Sem alma cruel,